Tá bom. Então, tal como nós fazemos no programa Filosofique, começamos esse curso, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio e Pedro Santino, para que uma barbaridade se pratique durante esse curso. Esta primeira aula é dedicada a expor as normas gerais do curso, o espírito geral que vai nos orientar, e a dar uma série de instruções práticas para que tudo corra bem e o curso chegue às suas finalidades. Em primeiro lugar, eu queria avisar que hoje não teremos perguntas por telefone, porque há várias pessoas que estão assistindo e que não estão inscritas ainda. Então, até a próxima aula, que será dentro de 15 dias, no segundo mês, duas semanas, aqueles que estão inscritos receberão dois números de telefone, um de São Paulo, outro de Curitiba, que tocarão aqui, de modo que as perguntas poderão ser encaminhadas por telefone. Para a aula de hoje, as perguntas devem ser encaminhadas por chat. Para o endereço está aí na página. Eu também desejaria que se formasse, eu sei que entre as centenas de pessoas que estão ouvindo essa transmissão, algumas estão fazendo isso em grupo. Eu sei que na faculdade da cidade tem um grupo de pessoas que estão assistindo todos no mesmo computador. Eu queria que um desses grupos, a partir da próxima aula, não nesta, me transmitisse a sua imagem. Este grupo vai ficar como o grupo controle do curso inteiro. Quer dizer, eu não posso, evidentemente, receber a imagem de 300 e tantas pessoas. 300, 400 não dá, mas eu quero a imagem de um grupo que ficará como o grupo controle. Em segundo lugar, nós teremos que formar uma equipe que não precisa estar toda no mesmo local, pode ser várias pessoas, digamos umas 10, 15 pessoas, que se incumbirá da transcrição integral de cada aula e de transmiti-la aos demais participantes, de modo que todos receberão esta transmissão três vezes, uma ao vivo, outra na gravação, e a terceira na transcrição. E eu gostaria que, de fato, todos recebessem essas três vezes. Quer dizer, ouvissem a transmissão ao vivo, depois ouvissem a gravação e depois lessem a transcrição. Então, aguardo que apareça um voluntário para coordenar uma transcrição, subdividindo a gravação em vários segmentos de 10 minutos ou 15 minutos, e cada um transcrevendo uma parte, de modo que não fique pesado para ninguém. Então, logo apareça um voluntário para coordenar essas transcrições, eu darei a ele algumas instruções, em particular quanto às normas de transcrição. A transcrição é parte integrante do curso, é uma coisa absolutamente fundamental, e sem isso a coisa não poderá andar. Também eu desejaria que cada aluno tivesse um caderno específico para esse curso, onde ele anotasse ali, você anotando os tópicos da aula à medida que a exposição transcorre, e onde ele também anotasse todas as suas questões, as suas dúvidas, ficará como um diário, seu diário do curso. Quer dizer, você não vai colocar ali somente o conteúdo que você pegou do curso, o conteúdo resumido, mas as suas próprias ideias e o registro da sua própria experiência. As dúvidas que você tivesse, as indicações bibliográficas que lhe ocorram, que você acha que podem complementar o que foi explicado aqui, onde você fará também os exercícios que eu lhe passar, e, enfim, onde você terá a documentação inteira deste curso. Aqueles que se inscreveram fizeram aqui um compromisso de permanecer no curso até o fim. Esse fim pode ser algo entre 4 e 5 anos, acredito eu. Pode haver alguma mudança nisso mais tarde, mas assim, o compromisso de permanecer até o fim, a critério do professor. Aqueles que toparam isso, eu quero enviar aqui imediatamente as minhas mais efusivas congratulações. Porque num país como o Brasil, onde o ensino de filosofia é de uma miséria absolutamente deplorável, deprimente, o fato de que haja algumas centenas de pessoas se dispondo a estudar filosofia durante 4 a 5 anos, sistematicamente, tá certo? Fazendo um esforço continuado, sem ter a expectativa de um diploma, de um emprego, de alguma coisa assim, mas tão somente por amor ao conhecimento, é uma coisa absolutamente notável. No Brasil sempre existiram essas pessoas. O Brasil está cheio de pessoas, vamos dizer, talentosas e bem intencionadas, tá certo? Só que estão perdidas no meio dos 180 milhões de habitantes e separadas umas das outras. Essa separação e a solidão enfraquece as pessoas perante, vamos dizer, os grupos sociais que lhes são estranhos. Um dos segredos básicos da vida é você conseguir se aproximar das pessoas que têm os mesmos objetivos e os mesmos valores. Santo Tomás de Aquino já definia a amizade nos seguintes termos: idem velle, idem nolle. Quer dizer, é seu amigo aquele que quer as mesmas coisas que você e que rejeita as mesmas coisas que você. Então, é claro que sem você encontrar o grupo que se identifique com os seus objetivos e valores, você estará isolado, tá certo? Perante grupos que serão ou estranhos ou hostis, grupos que não compreenderão você, que julgarão você um ET, um doente mental, um marginal, certo? E isso vai enfraquecê-lo formidavelmente ao longo dos tempos. Também não podemos esquecer que Aristóteles considerava a amizade a base da própria sociedade política. Quer dizer, embora a amizade não seja um fenômeno político no sentido que atualmente o entendemos, se não existisse a tendência humana, ou seja, de formar grupos que estão unidos pela amizade, ou seja, pela comunidade de objetivos e valores, não seria possível a sociedade política. Certo? Então, uma coisa bastante óbvia é que a amizade é também um dos pilares sobre os quais se constitui, se ergue a nossa personalidade. Então, se você não encontra os amigos adequados, ou seja, aquela pessoa que tem a mesma comunidade de valores com você, você vai se associar a outros grupos, tá certo? Que lhe oferecerão o seu apoio e a sua amizade em troca da sua corrupção, em troca de você desistir de ser quem você é, em troca de você abandonar seus próprios valores e fazer sacrifícios inúteis e abjetos no altar, na verdade, de uma falsa amizade. Né? Então, este curso também deve servir, portanto, como ocasião para a formação de amizades verdadeiras. Amizades verdadeiras são aquelas que são fundadas, então, na comunidade de objetivos vitais e na comunidade de valores. Ou seja, idem velle, idem nolle. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Ou, dito outra coisa, amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Como exercício preliminar, como prática preliminar, no momento